Solo vi toda xangal, quero da melhor vontade fazer bem, não fazer mal e dizer toda a verdade. O Lobito não é egoísta e sabe ver e ouvir. O Lobito é assiado, verdadeiro e sabe rir. Olé, aquela é nosso chefe, vale o nosso grande amigo. E o Lobito bem formado de ninguém é inimigo. Seguir a pista da lei com toda a nossa atenção e fazer sempre melhor cada dia a boa ação. Olé, sou Lobito pequenino, ainda tenho pouca idade, mas na selva eu aprendi a dizer sempre a verdade. Na alcateia tenho amigos porque eu faço mesmo assim. Penso primeiro nos outros antes de pensar em mim. Achim, aquela e o Balu andam sempre a repetir. O Lobito que é Lobito sabe ver e sabe ouvir. O Lobito é bem disposto, o Lobito canta e ri. O Lobito é alegre e para todos sorri. Hi, hi, eu já não sou pata tenra no covil ando aprumado. E aqui eu aprendi que o Lobito é assiado. Na alcateia tenho amigos porque eu faço mesmo assim.